Manifesto, Luísa Romão, por Andriele Veig. Poesia é a palavra em estado de lança-chamas, que faz mijar na cama. Quando não samba, é lama em pé de criança e rasgar teia de aranha. Poesia é a vingança da cigarra, enforcar a última formiga nas tripas do último louva-a-Deus. Poesia é o império do ócio, trabalho e não negócio. Pense num despejo. Não há poesia que resista à arquitetura retrô de um new shopping vertical. Faltam eufemismos quando viaduto vira casa e ponte se torna lar. Eu só acredito num soneto sujo de terra, perfeita métrica, de alicate com cerca elétrica. Você quer entender o que é poesia? O primeiro passo é desaprender gramática. É preciso entender a lírica de 5 mil famílias exigindo moradia. É preciso desmontar corretores para entender a semântica de uma mulher se tocando pela primeira vez aos 48 anos. Quando inicio um verso, converso com as 18 mulheres que antes de mim, sim, tiveram fala estéril. Poesia é mais do que denúncia, é revide, de mão fechada e peito aberto, que sem pulmões, um poema é abscesso. Alerto! Caneta é artimanha de boteco. Poesia está no inverso, é cicatrizar os pulsos, erguer os punhos, que renascer se faz na luta.